uma vez, eu nunca passei mal tomando leite. 2021, eu tomava leite de manhã, gelado, leite no almoço, temperatura ambiente. À tarde, não posso ficar sem leite quentinho. E de noite, leite pegando fogo, fervendo. Quem é que bebe leite quente só no saco? É o cheipado, não pode ter nada, cê não engasga. Quem que toma creme, gema de madrugada? É o cheipado, toma de uma vez, cê me desnatado. Quem que bebe leite e não passa mal? É o cheipado, 2021, leite gelado. Quem que é o maior autista no Brasil? É o cheipado, e quem só discorda é o estupado. Quem que bebe leite quente só do saco? É o cheipado, não pode ter nada, cê não engasga. Quem que toma creme, gema de madrugada? É o cheipado, toma de uma vez, sem desnatar. Quem que bebe leite e não passa mal? É o cheipado, 2021, leite gelado. Quem que é o maior autista no Brasil? É o cheipado, e quem só discorda é o estuprado. Mano, 4 litros de leite por dia. Sendo que quando eu assisti de madrugada live do Renan, era 2 lapadas de leite uma vez só. Eu tomava litro de uma vez só, leite de uma vez, assim, de uma vez, blá blá. Leite ninho, de qualidade, sem desnatar. Bebe direto da fonte, mas não bebe em caixa. Alô? Limpei meu cu com ortiga e mostrei pra minha avó. Se for me xingando é banco, a polícia tá na porta. Banco o meu pai pra fora, tu vai preso e eu embora. Viciado em Renan Play, ele me botou, boto nele. E entre quatro paredes, bebo todo o leite dele. Pego meu piracanjuba, leite ninho de qualidade. Bebo ele toda tarde, o mais cremoso da cidade. E por falar em cremosidade, aqui vai o aviso final. Toda essa obsessão por leite não tem nada a ver com pau. O sentido eu sei que existe, mas é só pra quem é normal. Eu sou diferente, então aceite o cheipado, adora leite. Quem é que bebe leite quente só do saco? É o cheipado, não pode ter nada se não engana. Quem que toma creme ou gema de madrugada? É o cheipado, toma de uma vez, é desnatado. Quem que bebe leite e não passa mal? É o cheipado, 2021, leite gelado. Quem que é o maior autista do Brasil? É o cheipado, e quem só discorda é o estuprado. Alô? Você conecta no computador? O quê? O que é isso? Alô?